Estamos aqui com o Matheus. E eu só estou gravando esse podcast hoje porque meu server de WoW caiu. O Jefferson. E eu tenho um vídeo com mais de 1 milhão de acessos no YouTube. E aqui quem fala é o Hermano. E antes que alguém pergunte, sim, esse é realmente o meu nome. Está no ar a segunda edição do MagaforCast. Boa, e a segunda edição tá no ar pra provar que a gente tem cara de pau, entendeu? Nós não temos vergonha. E nessa edição, cara, eu tenho que me retratar aqui. Eu não deixei o Jefferson falar na primeira, mas hoje eu vou deixar o Jefferson falar, né, Jefferson? Ele só magoado e não quer mais falar. Ele vai até embora agora, pegou suas coisas, desligou o microfone. Vai, fale alguma coisa, Jefferson. Eu vou continuar aqui. Pô, eu já vi que a participação do Jefferson hoje não vai ser legal, cara. Conte pra nós, Jefferson, o que aconteceu, cara? O que aconteceu com o time nas férias? Eu não tenho nada a declarar. Então por isso que aconteceu, eu estou deprimido, cara. Aconteceu nada, ficou as férias inteiras vendo vídeo no YouTube. Foi por aí mesmo. E daí que surgiu a ideia. Eu vou perguntar pra ele agora, Jefferson, sobre o que é esse MagaforCast, cara? Pô, cara, essa pergunta é complexa. Não, são muitos temas, né, muitos temas. Basicamente a gente vai falar de dominação global e vídeos de putaria. Pô, cara, o tema que eu saiba era a internet, mas é uma nova roupagem, uma nova forma de ver aí as coisas. É, né, cara, tudo pelo menos tem pelo menos 3 formas de se ver as coisas, né? 3 formas, pô, da onde tu tirou esse número? Atualização do 3. Barra piadinha interna de novo. Então, cara, vamos ler os e-mails dos fãs, porque... bombou, hein? O site bombou nessa primeira edição, hein? Pô, é mesmo, né? Teve, pô, sei lá, uns 20 acessos. É. Pô, cara, tipo assim, os 18 eram meus, mas rolou 20 acessos. Eu entrei uma vez e o Jefferson outro, mas whatever. 20 acessos é 20 acessos. 20 acessos, né, cara? 20 acessos. E, assim, telepatia que nossos fãs descobriram no nosso e-mail. Porra, a gente não deu. Não, se você escutou, você é uma pessoa fodástica, porque você é exclusiva, a gente não divulgou essa porra em lugar nenhum. Na verdade, minha irmã ouviu, falou que tá muito bom. É, né? Tá. Então tá, tirando a irmã de Hermano, se você não ouviu, você é fodástico. Vamos lá, vai alguém ler a caixa de e-mail aí, porque o próprio MagaforCast não tem uma caixa de e-mail ainda. Eu acho que quem é fã mesmo ouviu a primeira edição. Mas... bom, isso prova que a gente é fã da gente mesmo, né? A gente é foda pra caralho. A gente é autoestima. Ó, cara, quem é fã, sabe qual é o nosso e-mail. É, isso é foda mesmo. Mateus... Porra, qual que é o nosso e-mail? Matheus, e a Maria Headset, cara? Leia os e-mails das Marias Headset aí. Aqui mandaram, mandem e-mail com foto, ok? As mulheres. Uma tal de Sofia Coquilux, cara. Não para de me mandar e-mail, essa maluca. Pô, cara, isso aí vai pegar mal pra tu, cara. Tô um cara comprometido. Pô, é verdade. Tá melhor outro ler e-mail da Sofia Coquilux, né, cara? Pô, tinha um XE no meio, cara. No e-mail. Pô, não tinha não. Não, só tinha uma foto que não quis abrir. Sei. Tá bom, cara, lê o da Jaqueline Mota ali, aquela que falou que tu ia, quer dizer. Deixa eu ler. Ali novo, deixa eu ler. Aumente seu pênis. Ifa. Ó, Maria, e o Spawn bloqueou. E ó, tem também o Guia do Orgasmo Feminino, olha lá. E eu já li, é muito bom, recomendo. Então vamos parar com essa enrolação e vamos para o MagaforCast. Cara, mas vamos falar hoje aqui sobre a internet. Pra vocês, que diabos é a internet? Pra mim é o Firefox. Pra mim é o fio mágico azul que chega atrás do meu computador. Pra mim, são todos os computadores do mundo ligados através de mágica. Porque não existe explicação pra como esta porcaria funciona. É. Cara, que garoto esperto. Nunca imaginei que a internet era isso. Por isso que tem um fio mágico que vai sair do meu computador, chega no teto e de lá... pra lá é tudo mágico. É, que nem o que acontece com o seu lixo, ou como a água e a energia elétrica chegam na sua casa. Você exatamente. Não quer saber por quê. Não faz sentido, desde que você possa usar o Orkut MSN, tá bonito. Bom pra cá, tá funcionando perfeito. O que vai querer saber? Então, nosso tema hoje é internet. E, como não podia deixar de ser, a gente vai começar contando a história da internet. Que, obviamente, foi feita pelos americanos na Guerra Fria. Peraí. Obviamente por quê? Até pagar pau dos americanos? Ah, eu, né? Sou eu. Tudo bem. Não vou entrar em assuntos aqui, não. Isso daria assunto pra outro MangaFocast, mas deixa eu falar. Foram eles, acabou. Foram eles, tá resolvido. Ele é comunista, ele não tem como você pagar pau dos americanos. Eu acho que foram os soviéticos, mas a versão oficial foi os americanos. Pô, na verdade, eu acho que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. Guerra Fria, cagaço foda, por causa dos soviéticos. O que, que os americanos fizeram? Vamos começar a pesquisar em formas de foder os soviéticos e... Cara, na moral, eu acho que os caras fizeram um MSN e ficavam os coronel teclando, cara. Pô, deve ter sido uma viadagem, maluco. Cara, deve ser muito foda, que os caras cheios de estrelinha mandando emoticãozinho pro outro. Imagina, porra, cara. Não, mas assim, antigamente aqueles computadores de 1 milhão de toneladas, eles só serviam pra fazer contas, era uma calculadora gigante, cara, segundo os meus professores, pelo menos. Os caras pegavam isso. Aquelas placas lá furadas, assim, botavam, eles estavam mandando uma mensagem com emoticon pra outro, pro outro. vamos, peraí, o cartão perfurado número 87 tem o emoticon dos olhos brilhando, vamos mandar aqui. Cara. Não, pô, deve ser uma merda, cara, emoticon preto e branco, que lixo, cara, porra. Emoticon preto e branco, porra. Não, cara, mas é sério agora, a história da internet era essa. As bases se ligavam lá e ficavam trocando mensagens bonitinhas. Os americanos inventaram a tal lá da ARPA, acho que é isso aí, o nome, ARPANET. ARPANET. Aí era uma ideia de ligar todos os computadores, uma rede de comunicação descentralizada. Pra quê? Caiu uma bomba ali no Zezinho, eu poder continuar falando entre o Luizinho e o Pedrinho. Imagina que merda se todo mundo tivesse ligado no Luizinho e a partir do Luizinho todo mundo falasse. Aí veio a maldição dos anos 80 e 90, Guerra Fria acabou. A Revolução PC, as pessoas começaram a ter computadores em casa, né, cara? Aquela maravilha. É isso, mas isso também aconteceu. A internet em si, né, cara? Foi criada porque as bases militares desistiram, não queriam mais trocar emoticon. Aí deram pras universidades. Aí as universidades começaram a trocar pornografia, né? E estamos aí no embrião da internet, como conhecemos. E quem viu o Anjos e Demônios já ouviu falar do CERN? Você já ouviu falar do CERN, Jeff? Oi, eu... Confesso que eu já vi o filme, não sei que porra é essa. Eu já ouvi falar, mas eu quero que você me diga. Então, cara, foi no CERN que surgiu o que é a base da internet hoje. Na verdade, se confunde a internet como um todo com o que foi criado no CERN. O que foi criado no CERN? Tu sabe que isso daí tudo é versão oficial, né, cara? Porque, na verdade, foram os Illuminati que criaram a internet e tudo que temos hoje. Tá bom. Mas... foi longe, galera. Mas agora, tirando a conspiração, foi no CERN que criaram... O que criaram mesmo? Porra, eu ia falar a web, cara. Tá bom, desculpa. Cara, a web é a parte da internet que todo mundo usa, cara. Criaram uma coisa chamada navegador, que hoje em dia... Não, então, peraí, qual que é a parte que ninguém usa? O que eu quis dizer, cara, é que a parte mais comum da internet... É o Firefox, acabou. Que a própria internet é a web. A internet tem outros serviços, por exemplo, é mensagem instantânea, os MSNs da vida. É um serviço a mais que a internet tem. As redes peer-to-peer, é um serviço a mais da internet. O VoIP também é um serviço a mais. Só que na web você concentra todas essas coisas. A web é o hipertexto, você... Tem é as tudo que tu abre no teu navegador. É, exatamente. Pronto. Tem as paginazinhas, os links, entendeu? É tudo que você conhece, é seu idiota. É o bom e velho www. Isso é a web, que é a base da internet, a forma mais prática de enviar dados e mais noob, né, cara? Isso você aí. Não precisa ser programador fodástico pra entender essa porra. Você pode abrir o seu Orkut, seu MSN, sem entender porra nenhuma, e achar que o computador é realmente uma coisa mágica, como eu acho. Não, e o que é pior, né, cara? Upar uma foto ridícula e você achar que tá fodástico lá tirando onda. Cara, é foda mesmo. E falando em web, nos recordamos da velha boa web 1.0, né, cara? É, cara, já substituíram a web 1.0. Assim como estão substituindo a internet que tu parece 6, né, cara? É, como eu disse que a gente ia falar de dominação global, lá na década de 90, que vocês não conhecem, a dominação global era exercida pela web 1.0, né, cara? Yahoo, Bill Gates, a Microsoft... Os grandes portais. Mas o que acontece na internet, cara, que é a coisa incrível... É a renovação. É a renovação e a capacidade da internet de dar voz às multidões. Isso quer dizer o quê? Cara, as pessoas têm o incrível poder de criar coisas na internet. Não, cara... É, verdade, você tem razão. Esse que é o tchan da parada, cara. Por isso que a internet é que nem chachado. Pura manifestação cultural. É verdade, cara. Agora falando lá de web... Até então, as únicas formas de diversão que você tinha era o quê? Uma rádio, uma televisão, coisas que você não podia interagir. A pessoa te vendia aquele conteúdo e era isso, acabou. Agora você pode fabricar o conteúdo, cara. Três é bundas, sentam a bunda num quarto, ligam o PC e gravam um programa de rádio, cara. Veja bem, que merda. Então isso que é internet, cara. Informação inútil, pornografia, entretenimento de dominação global. Muita diversidade. Tá bom, agora voltando lá, Web 1 e 2.0. Na Web 1.0 nós tínhamos tudo que nós temos hoje pior, né, cara? É, cara, o Mortadela era uma merda antigamente mesmo. Tipo, se tu tinha, se hoje tu tem o Emule, na época tu tinha aquele Napster, né, cara? É, cara, o Napster que foi processado. É, se tu tem pirataria hoje, ô desgraça, é por causa do Napster, é. Tá? Agradeça a ele. Eu agradeço o Napster, ao peer-to-peer e essa tecnologia de compartilhar música. Não, então vamos fazer aqui, é proibido baixar arquivos, músicas, filmes ilegais, não somos corpo de tal, não faça isso. Você só deve usar o Emule pra baixar coisas de autoria própria, aquele idiota que faz uma música na garagem e bota lá, só pra isso, hein? É, você só pode baixar coisas que as próprias pessoas criem e deixam lá de graça. Por exemplo, o MagafoCast. É, mas... principalmente o MagafoCast, hein, galera? Aí, pro Napster nós temos o Emule, pro Yahoo nós temos o Google, pra Microsoft nós temos... Peraí. E onde entra o KD nessa história? O KD tá ali na Yahoo, né, cara? É, pô, cara. Ah, tá. Assim, todos esses buscadores antigos foram carcados pelo Google, rapaz. Na verdade, tudo foi carcado pelo Google. No final, nós vamos explicar o que aconteceu, como o Google carcou todos nós. É, peraí. Se isso eu chegar... Eu não me sinto carcado pelo Google. Ah, rapaz. É porque você tem um cu resistente. Olha, vamos falar agora dos locais da internet, os verdadeiros points. Eu vou começar perguntando. Vocês têm Facebook, cara? Não. Vocês não fazem parte lá dos 250 milhões de pessoas pelo mundo. Vamos falar das redes sociais. Pô, cara, o Orkut. O Orkut, né, cara? Porra, todo mundo já teve Orkut, ou tem Orkut, ou vai ter Orkut, cara. Eu cometi 2 Orkutcídios na minha vida, cara. Porra, cara, até muito emo, na boa. Porra, cara, foi um momento de depressão terrível. Mas o Orkut nasceu daquela parada, a teoria dos 6 graus, né? Vocês sabem. É, cara, que estão... isso é bem interessante, né, cara? Tu tá ligado a qualquer palhaço no mundo por apenas 6 pessoas, né? Pensa lá, um cara numa tribo no alto do Xingu. Então, você tem pelo menos um amigo que conhece outro amigo que conhece outro amigo que conhece outro amigo que conhece outro amigo que conhece aquele índio, cara. Olha, é, cara, foda. Verdade. Isso significa porra nenhuma porque tu não conhece a coisa do índio. Essa, né, teoria dos 6 graus, os caras provaram de maneira bem escrota, né? Pegaram alguém famoso de Hollywood, fizeram e provaram que eles eram amigos. Quero ver tu pegar lá um monge da puta que pariu, que ninguém nunca ouviu falar, e se ligar a ele por só 6 pessoas. Ah, cara, acho totalmente possível. Não, possível é, cara, mas ninguém fez. Faz aí. Vamos ver. Pô, vai lá, vai. Conhece, vai, algum monge? Conheço. Então. Irmão do lado da Dalai Lama. Liga pra ele, tal. É, porra, cara, ele mandar uma carta pra 50 pessoas. Se eu tiver o número dele, eu tô ligado a ele diretamente. Não precisa mais de 6 graus. Não, cara, a gente quer saber quem mais está ligado dele. Não, mas tá bom, cara. Considerando que a teoria dos 6 graus realmente faz sentido e funciona pra todo mundo, é a base funciona, do... Funciona, mas é inútil. É, se isso é a base do Orkut, acho que não, né? Não necessariamente. Não, cara, a parada do Orkut surgiu. A ideia dela é essa aí, que é, você está conectado a um gazilhão de pessoas, cara, através de 3. 24 de janeiro de 2004, basicamente, o Orkut criou o Orkut, né, cara? Que ele criou lá a comunidade de Stanford, a comunidade número 1 e tal. A ideia era essa, você só entrava no Orkut se você tivesse um amigo no Orkut. Aí... Então, pra provar essa coisa que todo mundo tinha uma ligação com todo mundo. Essa, aí hoje... Era maneira, media convite no mercado do Orkut, cara. Porra, cara, que tosqueira. Aí hoje, né, cara, o Orkut é só brasileiro. Eu fico imaginando, se esse cara chegar aqui no Brasil, cara, ele faz uma reserva num restaurante... Mas ele já veio no Brasil, cara. Não, mas pensa bem esse cara num restaurante, cara. É, senhor Orkut, temos uma mesa pro senhor. Eu lembro, cara, que imagina Orkut... a merda que é a vida desse cara. Que o Orkut, cara, ele tinha uns bugs muito sinistros antigamente. Tinha um bug que você conseguia mudar a legenda da foto das pessoas, cara. Vocês lembram disso? As fotos do Orkut, cara, do criador do Orkut, eram todas assim. Ele e duas mulheres do lado, peguei essas cachorras naquele dia, foi muito foda. Só escrotice de brasileiro assim, cara, era muito foda. Só que quando eu descobri como fazer essa parada, eles consertaram o bug no mesmo dia. Foi frustrante, hein, cara? Aí quando os vírus que somos nós brasileiros invadimos demais o Orkut, os americanos foram lá e sumiram e criaram outra rede social. É claro, o Facebook... Isso pra nos, pra nos isolar, né? Teve o MySpace também. Mas MySpace só serve pra bandas, né, cara? Não pra pessoas. Não. Não. É, eu tenho essa visão. Eu tenho essa maldita visão. O MySpace hoje, sim, tá aí, mas né, quando, cara, o MySpace surgiu, todo americano de Nova York usava aquela porra. Hoje só banda mesmo. Todo Upper East Sider tinha um, o seu... Porra, pode crer, isso aí mesmo. Cara, pô, essa parada de redes sociais podia quase que criar uma segunda bolha da internet, né, cara? Porque começou a surgir um monte, cara. Pô, é verdade, mas ia ficar aquelas que só tem duas pessoas. É, não. Porque surge uma porra dessa, todo mundo quer investir, cara. Imagina, muito palhaço ficou rico com isso. É, sem contar os blogs, né, cara? Que porra... Outra bolha à parte que também é... Não, mas o blog, cara, ele diferente, é uma coisa bem mais útil. Parada de deixar qualquer ser humano comum que não entenda de programação, não entenda de HTML, de CSS, qualquer porra do tipo, ter um site pra ele colocar a ideia dele ali, é maneiro. Embora se tenha muita porcaria por causa disso... É uma coisa maneira. É, tá bom. Para pra pensar, o cara ele pode, de certa forma, criar um conteúdo que não tá lá no jornal, mas às vezes você se diverte, se informa lendo, e o cara não tem nenhum... Não é obrigado a participar de um grande portal ou alguma forma de mídia não, mais expressiva. É, dependência, viu? É, democracia é nós, né, cara? Mas assim, todo mundo sabe que rede social... É uma coisa inútil. Verdade. Não, só cara. Que aí, cara... E assim, acompanha assim, Orkut é inútil, certo? Certo. Conseguiram criar algo mais inútil e, consequentemente, mais popular ainda, cara. Sabe o que eu tô falando, né, Jefferson? Twitter é foda, cara. Puta que pariu, cara. Não, cara, desde que aquele cara do basquete lá, desgraçado, cara, enquanto o técnico dava instrução pra ele, ele foi twittar, cara, só matando um cara desse, cara, maluco. Você tem lá 160 caracteres, é isso, Matheus? O SMS... 140. É, 140? Mas... Pô, errei. Que bagulho. Assim... Pra postar uma idiotice. Twitter tá aí por causa do blog, né, cara? Veio o blog, aí surgiu muita palhaçada, botar no Twitter. Malditos blogueiros preguiçosos. O Twitter, se tu pensar, também é inútil pra caralho, cara. O cara pode estar cagando e mandando um Twitter que tá cagando, porra, cara. Porra, acabou o papel. Porra, vou limpar com o dedo. Porra, sujei o teclado com o dedo sujo. Mas como eu não tenho um Twitter, eu não sei o que é normal no Twitter. Cara, e o Orkut... Não, cara, eu tenho Twitter e tal. Tem algumas coisas que é interessante. Alguns caras que você segue... É, tem informação no Twitter, cara. Informações, os jornais postam as notícias mais recentes e tal. Sabe, tem lá seu lado inútil. Tem seu lado útil. Ele nem conseguiu sair a frase, cara. É, já era. Fui defender o Twitter, mas cara, não quero. Útil e Twitter não encaixam na mesma frase. Não, também não é assim. Tem coisas úteis, sim. Mas cara, a grande parte... Porra, agora é inútil. Vamos falar da... Eu acho que o Twitter é só assim, pra aparecer. Cara, o Orkut foi uma desgraça, né, cara? Pra começar, a parte da generalização, né, cara? Esse dia, quando eu ainda tinha Orkut, uma maldita de uma professora, que eu não lembro nunca dela, chegou lá: "Você é meu amigo?" Eu não sou amigo daquela mulher, cara. Eu nunca sei quem é ela. Cara, mas... Pô, mas é foda mesmo, né, cara? Sempre tem uma professora zona lá que te deu aula no CA, cria porra do Orkut e adiciona. Cara, é uma desgraça. Tu acaba adicionando todo mundo porque tu quer ter mais 300 amigos, mais 500, mais de 1000 amigos. Cara, e não demorou muito pro Orkut também virar publicidade, né, cara? Publicidade invadiu o Orkut hoje, né? No começo, cara, era sinistro. Você tinha um site acessado por milhões, tinham milhões de profiles lá. E não tinha publicidade, cara. Não tinha propaganda. E os servidores eram uma merda. A cada 20 cliques no que você dava no Orkut, 25 dava no Donuts for You. É verdade. Você lembra dessa época, cara? Que merda. Eu abria 28 abas do Orkut pra nunca me perder, né? O que eu tava fazendo. Cara, as 12 fotos, né, cara? É, porra, as 12 fotos. Eu sabia o limite. Eu tinha uma amiga que ela sempre postava tanta foto. Eu sabia o limite de foto. Quando o Orkut foi aumentando os limites, né? Eu sabia o limite de fotos que o Orkut tinha por causa dela, da amiga, né, cara? Se ela tinha 20 fotos, podia botar 20. Se ela tinha 1000, podia botar 1000. Cara, e assim, também virou um instrumento de pornografia, né, cara? Não, mas a internet, cara, nasceu da pornografia. Né? É, mas o Orkut... Olha, cara, que metáfora, né, cara? Assim... A internet nasceu do sexo alheio, cara. O Orkut prova que nada resiste à pornografia na internet, cara. Não, cara, o Orkut é foda. Tu resiste? Sei que os anos vão passando e eu amando mais você. E dedicando... Cara, mas teve a MIDI, a maldita... Inclusão digital, né, cara? Tem 57 milhões de blogs que postam fotinhos de pessoas falando merda. Outro dia eu vi uma foto assim, o cara mostrando, sabe, as costas e tal, todo moreno, e escreveu embaixo: "Queimei pra caralho em Cabo Frio." Valeu, cara. Eterno amor. E um dia casaria comigo. Nessa onda das redes sociais, outras que se deram bem foram o Facebook, né? Outras não, outra. Ah, o Facebook tá fodástica no momento, né? É, cara, o Facebook é o Orkut sem brasileiro, né, cara? Ou seja, quase perfeito. Os caras ficaram com... Sério, cara, os americanos ficaram com ódio da gente, cara. Eles criaram uma coisa e a gente, que nem um vírus, que nem gripe suína, dominou, cara. Invadiu, né, cara? Imagina que merda. Você criar um negócio que tem potencial, invadiu um bando de brasileiro e tudo. Cara, aliás, só os americanos não, né? O mundo. Porque agora só tem a gente e meia dúzia de indiano que não sabe o que tá fazendo no Orkut. É engraçado, a língua original do Orkut era o português mesmo, né? Aí, depois de um tempo, passou seu português. Aí os caras lá reclamaram e voltaram pro seu inglês, a língua padrão do... Foi assim, cara. A gente começou a destruir eles aos poucos, né, cara? No começo eram 20% de brasileiros, 30%, 40%, 50%, 70% de brasileiros. E agora é só nós. Mas, tirando as redes sociais, a internet tem outros lugares, né? Tem. Por exemplo, o YouTube é o lugar dos vídeos, né, cara? Ficaram um tempão pra inventar um site que nem o YouTube, onde todo mundo fosse colocar toda a cultura internetica inútil dos vídeos. E criaram o YouTube, cara, e venderam por mais de $1.5 bilhão, cara, o Fábio. Não, o cara, os dois irmãos do YouTube, porra, encheram com dinheiro com o YouTube. Porra, nossa, cara. E uma coisa, cara, boba, né? Com certeza os caras que pensaram não, é que boba, era site... É boba, mas ninguém tinha... Feito não, cara, dado certo. Assim, esses são os frutos da bolha da internet, cara. Surgem coisas úteis e surgem pet shops online. Tem um site também muito maneiro que serve pra copiar trabalhos prontos. Chama-se Wikipedia. Você conhece? Porra, cara, realmente. Eu vivo minha vida escolar no Wikipedia. Não, mas o problema da Wikipedia, cara, é que, assim, o cara começa a escrever um artigo. Aí vai lá, outro edita e escreve a outra metade. Aí vai lá, outra metade. Quando você vê, você tem um texto que começou, sabe? Não, é assim. Do jeito e terminou, nada a ver com. Contam com o altruísmo dos outros, né, cara? E também contam pra que ninguém seja filha da puta e edite a parada mal, né? Mas isso que é o pior, cara. A porra funciona. Não, e é legal, cara. Provou que o mundo tem salvação. É porque as pessoas que se importam com conhecimento não vão escrotizar. Ah, cara, não é assim não, cara. Já teve uma vez que eu fui lá, botei pra editar, eu ia esculachar a parada, mas eu parei, pensei, e naquele dia a minha vida mudou. Porra, cara. Vamos lá, uma musiquinha calma e serena no fundo agora, hein? Jefferson, conte seu depoimento para nós, porque o MagaFocast vai te libertar agora. Porra, cara, naquele dia o pastor falou comigo. Que pastor? Porra, o MagaFagaf falou contigo. O MagaFagaf, o espírito do MagaFagaf entrou em você. Tá bom, cara, pera aí então. Naquele dia, a Wiki falou comigo. O que ela disse, Jefferson? Eu tava resistindo, cara, eu cliquei lá em editar. Por acaso ela falou em hebraico? Não, na verdade não, cara. Ela falou diretamente com o meu coração. Esperanto. Não, ela falou diretamente com o meu coração. Oh, nossa senhora, hein, cara. A Wikipédia serve para você copiar trabalhos prontos. Se você quiser aprender algo realmente sobre o mundo, existe um site que é o maior depositário de conhecimento humano do mundo. Eu estou falando, é claro, da Deciclopédia. Deciclopédia, isso aí. Isso sim é um lugar para homens grandes, pessoas crescidas que sabem as coisas boas da vida. Verdade. Isso é o dia que criarem, não, né? Que criarem um artigo para falar mal da gente na Deciclopédia, que a gente vai estar fazendo sucesso pra caralho. A nossa logomarca, né? Nosso logotipo, a porra toda, surgiu da Deciclopédia, né, cara? Também, cara. O Mafagafo. O Mafagafo, né? Depois vamos falar na sessão divindades internéticas sobre o Magafagafo. Essa figura. Vale lembrar que o nome original é Mafagafo. Mas as tribos brasileiras se chamam de Magafagafo. Isso é pra noob, né, cara? Quem tem intimidade mesmo. Chama de Magafagafo. O verdadeiro nome do Mafagafo é Magafago. Opa, Magafagafo. Magafagafo. Seu pagão é. Vamos lá. Internet, eu vou ficar em jejum durante 2 semanas pra pagar penitência por esse. Tá bom, voltando aqui, o desgraça. Teve uma Wikipédia paga, né, cara? Uma Wikipédia que o desgraçado botou publicidade, ele te dava um dinheiro pra te escrever. Uma coisa, sites pagos não funcionam. Não, era assim. Pra que eu vou pagar algo não, que eu posso ter de graça? Desculpa, me expressei mal, não era pago. Tinha publicidade, eles davam dinheiro pra quem editava. Mas tipo, ia lá na Wikipédia comum, copiava, colava neles e ainda ganhava um dinheiro. Imagina. Acho genial. Essa porra falhou em quantos dias? Sei lá, cara, uns 3. Pô, falhou tão rápido que eu nem ouvi falar, hein. Mas o cara tá carregando 10 milhões aí até hoje. Pô. Porra. É MMORPG, cara. Porra, cara. Ah, é não, cara, é verdade. Porra. Ó, o MMO dominou o mundo aí, geral. É, cara, a pessoa que não tem vida, não realiza nada, ela tem a forte tendência a se viciar no MMORPG, entendeu? Cara, todo mundo já jogou algum MMO, né, cara? Ou não? Pô, cara, eu já joguei, né, mas eu não vou citar. É, não, nem começa, cara, por favor. É porque eu tenho vergonha, cara. Bom, você deve... Ó, um dia... Se tivermos 2 milhões de acessos, a gente fala que a gente já jogou Tibia. Porra. outra parada muito legal também que tinha nessa época do Orkut de 12 fotos era a sala de bate-papo do UOL, né, cara? Ah, bate-papo moleque, né, cara? Na porra! Época, propaganda. Quando tinha depois que entrou propaganda, eu parei de usar, né? Porque... Pô, eu usava sempre, né, cara? Altas gatinhas, altas cachorras no... Cara, e assim, bate-papo, chat é do primórdio da internet, cara. Alguém já usou o Mirk, cara? Não, né? Barulhinho de grilo. Porra, nem eu, cara. Eu queria alguém que tivesse usado. Renan não tá aí pra falar, porque eu acho que o Renan já usou. Nosso amigo Renan, citado já nesse segundo podcast, não está aí por quê? O que, que ele foi fazer, Matheus? Porra, olha só. No primeiro podcast, o cara não veio porque ele tava escalando a porra de uma montanha. Agora ele não veio porque ele foi pescar, maluco. Cara, cara? Esse cara é muito ligado à natureza. Ele não é nerd, que nem a gente, não. Não é que nem a gente que fica trancado, né? Ele é um druida, né, cara? Dá ratilha. Cara, agora voltando lá. Os bate-papos são do primórdio da internet, né, cara? Acho que desde a época da década de 90 já tinha chat, né, cara? Eu tinha um problema com bate-papo, né, cara? Tá lá no bate-papo de bobeira e de repente tem aquele cara. Arroba gayzão. E aí, curte caras? O que, que tu responde pro filho da puta dele? Não, pô, cara, o bate-papo é uma bala pra quem gosta de ser enganado, né, cara? É, cara. Porra lá, tipo, gostosinha, assalto fácil. Porra, tu sabe que não é, cara. Cara. Tem aquela... Filezinho, 19 anos, tem cara. Tem aquela tirinha do Xbox, tem aquela tirinha do Xbox, sabe qual é? É, Luizinha, 16? Ué, Pedrinho, 14? Você dizia que era mulher. Você dizia que tinha 18. Aí se beija. Não, cara. E ela seria muito mais engraçada. Imagina só postar no post a figurinha. Cara, postar no post. Postar no post. No post, o link. Nossa. No post a gente coloca o link. Pronto. Essa tirinha aí. Mas o bate-papo que te ligava ao mundo reduziu-se ao MSN, que te liga apenas à sua rede de amigos inúteis. A menos que você tenha um amigo escroto, babaca, que adiciona todo mundo, tá lá numa porra, numa conversa, trava no teu computador. Cara, eu odeio quem faz isso aí. Você faz isso? É, você não, devia ter vergonha. Eu estou falando com o ouvinte. Ah, desculpa. É que, tipo, não apareceu, mas ele olhou pra mim quando falou isso, cara. Que você faz isso? Se você faz... O pessoal agora tá criando chat, né, no MSN, cara. O chat tá voltando com força total. Groups, né? É, tá uma merda. Que merda aquilo. Quer dizer, tá voltando... E aquele maldito emoticon que trava o MSN do cara. Cara... Eu achei um desse. Sempre mandava, filho da mãe. Não, cara, pior é aquele cara manda e não aparece nada. Tu tem que clicar na parada pra ver o que o cara queria dizer. Isso aí se chama internet ruim. Não, porra. Pô, tamo no Brasil, né, cara? Cara. Pô, dá uma raiva em pensar que lá no Japão a internet mais lenta é 8 mega. É, cara, os caras lá 50 megas. O dia que eu tiver 8 mega, cara, tô no caixão feliz. Bom, cara, a internet é um lugar realmente singular onde as pessoas se encontram. E por causa disso, né, cara, também por causa da mídia, existem vários tipos de interneteiros, né, cara? É, a gente vai estereotipar os tipos aqui agora. Tem lá... usuário standard, né, que é aquela pessoa normal, comum, que só usa MSN, Orkut, baixa uma musiquinha de vez em quando. É, aquela pessoa que não sabe nem entrar num site sozinha. É, só, cara, só conhece... Se a opção entrar automaticamente for desmarcada, fudeu. É, ela não sabe mais o que fazer. São os iniciantes, né, cara, tua mãe começou a usar o computador agora. Agora tem a elite intelectual da internet, certo? Os blogueiros / podcasters, né, cara? Os caras que criam o conteúdo. É, os caras que fazem acontece, porque o mundo é de quem faz. Esses caras aí também podem ser chamados de inúteis. Não, mas inútil é aquele cara que tem aquele blog de download, sabe qual é? Porra, isso é muito inútil 25 mesmo. 25 milhões de parceiros lá, sabe? Aquelas gifs pornográficas, sabe? Uhum. Essa porra. E o cara passa o dia inteiro catando link. E são... Cara, mas tem acesso pra mas sabe por que isso, cara? Porque o Google tem um sistema lá que quanto mais sites... Ah, cortei. Cala a boca, Google. Não, mas eu tenho que falar, cara. Teve um amigo meu que ele tinha um desses blogs aí de coisas de download. Ele era até um pouco mais inteligente. Ele perguntava às pessoas o que elas queriam, ele procurava o link que o Google passava. Ele não ficava o dia inteiro pano. Ele ia nas coisas certas. Ele tinha um novo conceito de roubar o trabalho ali e botar num blog. Bom, tem pessoas úteis na internet também. Pô, até aquele cara super útil, sabe? Todo mundo tem uma pica técnica, vai no fórum e o cara sempre responde, sabe? Pô, é aquele moderador do clube do hardware, né, cara? É, sempre tem os caras assim. E tem aquele pessoal, cara, que traduz série. Esse pessoal é foda também. Pô, esse cara é isso aí, cara, eu devo minha vida a esse pessoal, na boa. Tirando raras exceções, né, cara? Porra, uma vez traduziram shotgun como arma de tiro. Jim, the shotgun! Jim, a arma de tiro! Eu, puta que pariu, caralho, cara. Pô, cara, mas não vão reclamar, né, cara? Os caras fazem a parada. Bem, cara, tem sempre um filho da puta pra reclamar, né? O cara fica um tempão lá, ouvindo a série, traduzindo, bota no ar rápido, tipo, sair domingo de noite e segunda de manhã tá online a porra do negócio pra geral assistir. E tem gente que reclama aí. Três formatos diferentes, né? É, isso sempre é sempre assim, cara. Isso é o típico nerd, né, cara? Esse cara que perde um tempo desgraçado. Nerd é o cara que fica jogando MMORPG, que também é um tipo de usuário à parte, né, Matheus? É. Pô, é o... Mas eu tenho namorada. É, cara, mas isso não tem jeito, né, cara? O MMO dominou o mundo, né, é, cara? É que nem aquela velha história, né? A namorada pediu ou MMORPG ou eu. Aí o cara falou, eu sinto saudade dela. Cara, mas tem até que, sei lá, acho que até o Sly, cara, até Brucutu joga MMO. What? Brucutu? É, sabe aqueles caras, cara, que usam roupa da Billabong? Ah, tô ligado. Os malditos power abusers do Tibia, todos são assim. Aí tem também aquele nerd lá, aquele safadão, né, que só fica jogando a porra do jogo inútil, que é CS, o dia inteiro, baixando, sei lá, filme pornô ou Racionais. Racionais. Sabe que todo mundo, né, porra, que joga, cara, CS, escuta Racionais naquela merda. Porra, né? Da onde ele tirou isso tudo, mas tudo bem, né? Cara, você já jogou CS? Pô, já, né, cara? Não, freneticamente, tipo, jogar CS mesmo. Não, tem que ouvir então, Racionais, né, cara? Tem aquele cara que conheceu a internet agora. É verdade. Nossa, tá esse time é horrível. O tiozinho que tá procurando a mulher na internet, tá, cara? Chega lá, e aí, gatinha? É, vulgo pedófilo. Não. Puta que não, cara, esse tipo é horrível. Não, e a mamãezona de Orkut de 50 amigos, cara? Nossa, cara, porra, cara. Porra, é triste. Com toda filho mãe tem 50. Uma mãe com 50 amigos. E, cara? E aqueles scraps, né, cara? Cheio de. Nossa senhora, cara. Aquele negócio que trava. Piscando, é, né, aquela porra. Sei lá, feliz dia da amiga. Aquilo, né, chega a travar teu. Cara, isso aí foi uma maldição que criaram pro Orkut, né, cara? Não, e vocês lembram daqueles scraps em quadradinhos que tipo. Porra, que merda. Porra, cara. Nossa, foram dois troços desgraçados que surgiram com a internet, cara. Os pedófilos que invadiram o mundo e as mamãezonas com 50 amigos, né, cara? Por que pedófilo, cara? Você teve algum caso com pedófilo? O que aconteceu, Jefferson? Conte pra nós. É mais uma coisa. Sabe aquele molequinho da novela que era apaixonado pelo cara que tinha a loja cheia de games? Foi baseado no Jefferson, aquela história. Que cara? Eu não conheço isso não, mano. Aquela novela que você conhece? Tinha um maluquinho. Eles estavam falando essa parada de pedofilia na internet. Aí tinha um maluquinho. É, mano, conta essa história. Aí tinha lá, mano, tudo bem. Aí tinha um maluquinho lá, cara. Aqui, ó. Eu não fazer, mas eu fico constrangido. Essa experiência foi traumática. Para tudo. Eu vou transcrever agora a história do menino que foi abusado. Eu conheci o Robert quando eu tinha 10 anos e ele dizia que ele tinha uma loja cheia de games e eu fui atrás dele. A loja cheia de games dele se resumia a um quarto escuro com algumas câmeras e uns brinquedinhos que eu não posso citar. Agora voltamos ao MagafoCast. Tudo bem, cara, tudo bem. Estávamos aqui com um ouvinte, irmão, quer dizer, um ouvinte anônimo, que contou sua triste história para nós. Mas esse ouvinte é um brother nosso. É, cara, e a internet também transforma muitas pessoas inúteis em pessoas inúteis famosas. É, cara, por exemplo, vocês já tentaram falar no microfone e ouvir o retorno ao mesmo tempo com um pequeno delay? Cara, sabe o que acontece? Você fala mais ou menos assim. Elas precisam saber que até o sanduíche isso pode ter um valor adequado. O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. Cara, adoro esse vídeo. Do que eu tô falando, né? É, cara, isso aí. Vamos transformar o Hermano em famoso como outras pessoas, né, cara? Pô, cara, e Ruth Lemos... Ruth Lemos. Vem cá, a Ruth Lemos foi a primeira celebridade brasileira do YouTube, né, cara? É, cara, porque na verdade foi até antes de ter fama no YouTube, ter essa parada de milhões de acessos, já... Rolava na internet esse vídeo. É verdade. Da Suzy Lemos, é verdade. Porque, da Ruth Lemos. Cara, coitada da mulher, né, cara? É uma depressão foda, né? Assim, acabou, cara, a vida. Pô, tadinha, nutricionista toda. Aí vai dar entrevista pra televisão. Aí fica o ish. O máximo da vida, né, cara? Jornal Hoje, até o sanduíche, tem o valor nutricional adequado. Cara, e a mulher, cara, que tava entrevistando, deu pena, cara, da repórter, porque ela não sabia o que fazer. Ela ficou ali pensando, caraca, que droga. Ué, né? Outras pessoas que ficaram famosas aí. Vamos falar de outra brasileira, cara. A Catilce. cara, a Catilce, como você mesmo falou, cara, não foi bem na internet que ela ficou famosa. Não, não, ela ficou famosa no tudo, né, cara? Peraí, vamos lembrar aqui, o Catilce foi aquela mulher lá que beijou o Bono Vox no show do YouTube no Brasil. Isso aí, cara, e o marido dela aprovou, né, cara? Não, cara, assim... Não, que cara esperto, hein? Ela deu... Pô, não, cara, isso... Ela beijou o Bono, aí apareceu no Jornal Nacional... Aí ela deu a sorte de estar na época que o Orkut era master. Cara, eu lembro no Jornal Nacional mostrando o Orkut dela. Dizem que o Orkut dela era assim, você mandava uma mensagem, um scrap, pra você ver, você tinha que voltar 20 páginas. É, cara, não, tu mandava o scrap, assim aí tu dava F5, já tinha descido pra caralho, tipo, um segundo. Durante não, algum tempo, o tempo de você escrever e o tempo do refresh pra mandar... Já tinha fudido, já. Já tinha, não fudido não, já tinha uma porrada de fudido. Cara, mas assim... Não dava nem pra, eu acho pra que... usar de chat, né, cara? Eu acho que ela ficou deprimida. Porque ela deletou. Deletou o Orkut. Não, cara, isso é o primeiro sintoma da fama, né, cara? Pô, o dia que a gente deletar o Orkut... Cara, ela sumiu depois disso, tadinho. O dia que eu deletar o Orkut por fama vai ser foda. Claro que isso nunca vai acontecer. Não, você pode simplesmente deixar de usar o Orkut. Mas cara, não, você tem que deletar a porra do Orkut. Ficar a sua imagem. É interessante como que o público é cruel, né, cara? Porque ela subiu, deu beijo, ficou famosa. O moleque subiu, cantou igual o Darth Vader e, ó, hoje é um merda, é um drogado, tá se prostituindo numa esquina aí na vida. Depois da fama. Rafael William, né, cara? Boa, cara. O moleque tá comendo pilha. Mas agora vamos falar de cantoras, né, cara? Porque cantoras. Ultimamente, no cenário musical, surgiram, surgiram duas celebridades. Duas celebridades incríveis. Pau a pau aí, né, cara? Não, uma é boa, uma respeita. A internacional... Você respeita a Stephanie, né, cara? Claro, né, cara? Vamos lá. A nossa celebridade internacional, Susan Boyle. Susan Boyle. Pô, cara, é porque o vídeo é todo, um exemplo de superação, né, cara? A mulher, ela toda velha, feia. Aí, de repente, aí chega o cara mó escroto. Ah, você tem quantos anos? Ela, não sei lá, como, velha pra caralho. Foda-se, cara, eu podia pular essa parte. Que eu não, cara, essa mulher assim, é muito cara, estranha, na boa. A sacanagem foi que era tudo armação. Ah, com certeza, o Google. Não, dessa vez não foi o sistema. Foi aquele Simon, filho da puta lá do Idol, que... fez, cachou a mulher, viu que ela cantava bem. Mas há bem. Um tempo atrás, tinha um cara, teve um cara que também fez uma coisa parecida. Ele tinha a maior voz lá de soprano. Pô, Puppets. Isso. E ele emocionou lá, todo mundo aplaudiu de pé o cara. Às vezes acontece. Né? Morreu. Não, ele vendeu um CD, vendeu umas cópias desse. É, melhor do que o Ídolos do Brasil, né, cara? Assim... Quem ganhou um Ídolos do Brasil? Mas na moral, esses programas assim, esses fama da vida aí, faz bem isso, né, cara? Cria uma celebridade por 3 meses. Acho que dependendo do... Nem isso, né, cara? Nem pô, Big Brother, que é o mais inútil de todos, é o que dá mais sucesso, vamos dizer assim, né, cara? Porra, o mundo é tirando pra caralho. Quem tá pau a pau aí, disputando direto com a Susan Boyle, é a Stephanie. Cara, que porra, a musiquinha Stephanie da é Stephanie no fundo agora, porra, hein, cara? Porra. Não, Stephanie com CrossFox. Não, cara, e ela atingiu o ápice. Ela tem um Twitter fake. Porra, é mesmo, caralho, cara. Ela tem um Twitter fake mesmo. Outro sinal de fama, cara. Tem um Twitter fake, cara. Não, tem um fake. Tem um Orkut fake seu, cara. Ou alguém te odeia muito, ou você é famoso pra caralho. É verdade, porra, cara. É mesmo, né, cara? Não, até se você tiver um stalker, né, alguém te odeia, porra, já é um sinal já de fama, é, porra, cara. É, alguém te odeia a ponto de... expressar na sua... seu ódio. É foda. Mas, cara, o clipe é muito tosco. É verdade, cara. Porra, nossa senhora. O CrossFox, cara. Reza a lenda, né? Reza a lenda que ela conta que foi um fã que colocou, né? Não é, foi. Tá bom. Tá bom, foi sim. O fã foi a mão esquerda dela, né? Pô, cara, mas é um vídeo com várias cenas sensuais, né? Cara, mas... tem a parte do... Do quê? Do CrossFox? Tem a parte da... Do banho da lá, piscina, pô. Do banho, cara. É verdade. Só que a menina tava dirigindo, ela tem o quê? 17 anos? Negócio desse? Não sei, cara. Tudo ilegal, é, né, cara? Como é típico da internet. É, cara, a internet pode... Ah, mas eu pegava ela. Porra, claro. Porra, tranquilo, famosa. Cara. Tu pegava, Matheus? Tu pegava, safadão? Se eu tivesse namorando, né, obviamente, cara. Né, cara? E fala nisso, meu amor, eu te amo. Ah, cara. E aí a gente vê, né, a internet tem a capacidade de produzir e destruir pessoas. Né, cara? Pô, quem foi destruída? Pô, cara. Cara, a Catilce hoje tá se drogando. Na esquina aí, cara. A Ruth Lemos também. Horas e horas de terapia, com certeza. É verdade, cara. E a Stephanie daqui a 3 meses tá na mesma situação, cara. Comendo existe pilha. Um outro maluco. Vocês já viram o vídeo? Vamos entrar nos vídeos daqui a pouco. Vou abrir um parênteses aqui. Vocês viram o vídeo do Star Wars Kid? Não. O maluquinho, ele pega, eu acho que, sei lá, um cabo de alguma coisa, uma vassoura, sei lá que porra. E começa a balançar no ar imitando o Darth Maul do Star Wars episódio 1. E, cara, ele gravou isso num vídeo da escola, assim, sabe? Os amigos descobriram, botaram na internet. Moleque, fizeram um monte. Um dos primeiros fenômenos da internet foi esse menino aí. Botaram na internet, cara, e a vida do moleque acabou. Fizeram um monte de... Bota na enciclopédia aí, veja, o Star Wars Kids. Fizeram um monte de edição desse vídeo, cara. Remix, ele, né, cara? Lightsaber e tal, cheio de sacanagem. Cara, assim, o moleque acabou, cara. Sem vídeo, né, cara? Aquele moleque do Dreamcast gozado também. Outro ficou famosão na internet, nossa senhora, cara. Isso aí vem lá, eu acho... Não, acho que não. Mas tem aquela comunidade do Orkut? Não, cara, peraí. Traumas adolescentes. Peraí, explica aí, cara. Eu acho que não. E você não disse qual era o seu pensamento. Não, meu pensamento é que isso vinha daquela comunidade do Orkut. É... Traumas adolescentes, sabe qual é? Porra, essa comunidade tem, é muito maneira, cara, tem muitas histórias. A história do maluco que tava tocando com o telado. Porra, isso aí é triste, cara. Aí ele desce pra atender o telefone, cara. Era uma festa surpresa pro maluco, cara. Puta que pariu, cara. Tu imagina que vergonha, cara. Não, cara, mas que esse moleque do Dreamcast gozado também se encaixando aí na mesma categoria. Coitado. Também, né, aquele garotinho que gastou 50 mil em puta pra jogar que Halo foda, 3, cara. Que esse cara, todo mundo sabe o cara do Dreamcast gozado, ele botou o nome dele lá, Leonan. Não tem nem como ser fake essa porra, isso é nome de verdade. Porra, né, cara. E foi na época que o Dreamcast saiu, a porra do Dreamcast era caro. Pô, pra caralho, era o videogame, cara. Dreamcast é 128 bits, né, cara. É, cara. Pô, imagina... Gozar no Play 3, que merda. Porra, puta que pariu, cara. Por isso que o Play 3, cara, não tem a tampinha. Bom, mas quem tem internet... Já gastou umas boas horas no YouTube vendo aqueles videozinhos que sempre tem um amigo safado que te manda. É, Masterclass. Tu tá lá no MSN, né, cara? De bobeira. Vem isso aqui. Que essa porra? Saca só. Aí tu clica, né, cara? É, isso também transforma algumas pessoas em celebridades, né? Porra, quem nunca viu o Prabu Deva do Rivaldo sai desse lado? Caralho, moleque. Não, cara. Não. E a paradinha? Paradinha. Olha o mestre Prabu Deva, ele para e faz 5 movimentos enquanto os seus pupilos não conseguem nem se mexer, cara. Porra, cara, esse vídeo, cara, porra. Não, esse é o típico cara, que faz a vida no YouTube, né, maluco? Porra. Faz. Profissional de YouTube. É. Porra, cara, não, sério, assisti muito esse vídeo, muito mesmo. Não, puta que pariu. Ele tem uma série de vídeos que aqui no Ocidente estão bombando, cara. Porra. Estão bombando ou bombaram? É, ele vai criar mais um que vai bombar, por isso que eu falei pra ele, gente. Ele é um fã, ele é um fã, ele ainda acredita. É. Não, e também, porra, Dança do Quadrado. Puta que o pariu, porra, cara. Caralho, cara. Dança do Quadrado, porra, é uma versão nacional pro Prabu Deva, deve ser na Índia, né, cara? Porra, cara. Não, Dança do Quadrado, eu achava legalzinho, tá. Depois que eu assisti pela segunda vez, passou. Agora, quando passou da 56ª, puta que pariu, eu não aguento mais Dança do Quadrado. Aquela música do Sean Kingston, Beautiful Girl, cara. É, foi na mesma época. Nossa senhora, Beautiful Girl, você também, puta que o pariu. Assim, a mulher do Dança do Quadrado seguiu o caminho que a internet cria pras pessoas, né? Sucesso e depois drogas na rua. E nessa mesma... Dança do Quadrado foi na mesma época da Dança da Esteira? Não, acho que a Dança da Esteira foi bem antes. Foi bem antes, foi em 99. Estamos na categoria dança, cara. É, cara, assim, essa Dança na Esteira, acho que é um clássico, muito clássico, cara. Cara, é muito bem feito aquilo, cara. É uma ideia brilhante, né? Por que não colocar 5 esteiras? São 5 ou 6? 6, acho que 6. 6 esteiras na frente de uma câmera e fazer uma coreografia, cara. É brilhante. Assim, os caras do Hey Ho falaram que tentaram 1000 vezes e acertaram 3. É, cara, é muito simples. Aí o Fantástico. Porra, e o pior, cara, que eles fizeram aquela porra ao vivo em algum VMA da vida que eu não lembro qual. Não, cara, aí o Fantástico pega o NX0 pra imitar os caras. Ah, audição. Porra, foda, né? NX0 imitou aquilo? No Fantástico. Cara. Nossa, cara, que merda, hein? Imagina, NX0 no Fantástico. Só aí, nossa, a merda já tá criada. Fantástico? Já é uma merda foda. Aí, junto? Nossa, cara. Imitando a Dança na Esteira, cara. Isso aí. Eu pariu, desvirtuou, cara. Desvirtuou total. É, cara. Não, a banda em si eu acho ruim. Aí tá bom. Aí eles, os caras ficaram famosos pra dar a Dança na Esteira, mas seguiram o velho caminho que a internet cria pras tem pessoas, né? Classicão que eu não tinha visto até o Jefferson me falar, que é... É o Evolution of Dance. O Evolution of Dance, cara, foi o primeiro grande sucesso do YouTube. Cara, é engraçadinho até, não é? É, mas assim, é engraçado. Mas... Isso que é interessante, o vídeo teve 30 milhões de acessos, sendo fraco, cara. É um vídeo ruim. Eu não conheço esse vídeo. Mas bom, a parada é que o cara, ele dança todos os estilos possíveis em 6 minutos. É verdade. Coisinha de Jesus? Mais ou menos. Não, isso, mas ele dança mesmo, diferente. Ele dança, cara. Assim, ele faz uns postos bem ridículos, cara. Eu, hein? É, foi o primeiro, acho que foi o cara, primeiro cara produzido, assim, de verdade pelo YouTube. Ele ficou famoso na época. razoavelmente. É. Tá bom nas drogas e... Foi lá em cima e creu, né? Eu acho que já tava sobre drogas quando ele deu. Tu vê, cara, veja, bota lá no YouTube, ó, Evolution of Dance. Tu vai ver que ele tava sobre efeito de algum narcótico, alguma coisa. Vamos embora pra um bar. Agora, indo para a categoria... Bêbado, cara. Tem bêbados ilustres. Assim, cara, todo mundo conhece bêbado engraçado. Mas esse peraí, qualquer bêbado é engraçado, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas esses caras aqui... Do grau de alcoolemia, né, cara? Tem uns que vão direto pra depressão. Esses caras aqui foram espertos e se promoveram no YouTube. Cara, o Jeremias, ele é um gênio, cara. Não. Porque um cara alcoolizado falar, foi o cão que botou pra nós beber, porra, criar um bordão desse alcoolizado é foda. Não, e o Jeremias, cara... E o interessante é que foi uma TVzinha de merda, né, cara? A TV do Meldon fez a parada com ele. E hoje o cara é Master Famoso e a TV tá lá ainda, vendendo pão na rua. Peraí, Master Famoso vivo, né, cara? Pô, desse é Master Famoso, tem um artigo dele, aquele, se eu ver o Jeremias na rua com aquela camisa do Link Park dele, pô, não. Porque ele tá com a camisa do Link Park, cara, muito foda. Pô, muito eu peço a droga, assim, pô. Ele promoveu a CG, né, a moto, cara. Uhum. Foi depois dele que a CG começou a vender, cara. Antes não vendia, né? O cara foi. E promoveu o Link Park. É, promoveu o Link Park. Promoveu o Link Park no Brasil, né? É, cara, ninguém escutava antes. Tem também bêbado? Aquele outro bêbado famoso, é o cara do Truco Valendo Toba. Pô, isso é muito foda, toba, cara. Cara, mas assim, isso a gente via. Como as pessoas podem desrespeitar as outras, né, cara? Um desgraçado foi filmar a história de um cara que perdeu o rabo jogando truco. Pô, cara, é uma tristeza, hein, cara. Pô. Pô. Acho que todo mundo já viu, né, cara, essa porra. Quem não viu, veja. Não, se tu não viu, desliga essa porra e vai ver. Depois tu liga de novo. Não, pera aí. Vê, escuta de novo, escuta a nossa audição passada e depois tu liga. Mudando para a categoria crianças doidas, cara. O que temos aí, já? Cara, criança doida, cara, do Faustão tem uma porrada também. É, foda. Garoto Alemão Doido, né, cara? Ganhou várias versões legendadas. Real Tournament, né, cara? No Rio, né? Cara, tem um, cara, que é ele no MSN, maluco. Ele teclando no MSN, a legenda. Também muito filha da puta. Tem uma porrada de remix. Pode ser qualquer porra, né, que ele tá fazendo. É, e... Porra, vai... Ai, obrigado, vai... Sério, cara, o cara tá muito doido, cara. Porra, cara. Matheus, acho que é fake, eu também acho. Que é o quê? Eu acho que é fake. Porra, será que o maluco tava tão... doidão assim. É muito estranho, cara. Mas, ó, esse, o próximo não é fake, cara. O maluquinho tava muito feliz quando ele ganhou Nintendo 64, caraca. Não, cara, o moleque ganhou Nintendo 64, esse vídeo é muito bom, cara. Ele valoriza, bota o Nintendo lá em cima. Cara, ele faz sexo com o Nintendo. Não, é. Dá uma rodinha ali. Aí depois ele acha um caminhão que é mais gostosinho. Vamos lá, na categoria... psicotrópicos. Tá bom, isso é relacionado à droga, cara. Quem escreveu psicotrópico? Eu, cara. É desgraça. Sabe, é a palavra mais do calendário. É, são os drogados, cara. Tudo que tem relacionado, cara, a... Esse vídeo, essa música, é um vídeo de uma música. Não é bem um vídeo, é uma música que tem um videozinho desenhado. Mas, cara... É, fez sucesso. O Mamute. Essa banda aí é uma daquelas que experimenta muitas vezes o caminho da internet, cara. Ela de vez em quando tá lá em cima e volta pras drogas. Lá em cima, drogas. É o efeito, cara. E o internet. Cara, os seminovos, né, que fizeram essa porra. Não sei se foram os seminovos. Claro que não foram os seminovos. Isso é bem mais antigo que os seminovos. Eu tô falando que... Isso que me falou. Eu falei que os seminovos... Esse é bem a cara dos seminovos. Tá, fazer um hit, estourar na internet e sumir. É, foi algo do tipo. Mas... Eu só lembro, né, irmão? Cara, também... o vídeo do tapa na Pantera, cara. Porra. Você sabe por que tapa na Pantera? Porque a Pantera tá lá dormindo. De repente você vem e dá um tapa na Pantera e realmente você começa depois. Cara, é muito foda. E o chá? Fumo cigarrinho, tomo chá. O chá pra memória. É, cara, é assim, muito bom aquilo. Pois é. E a gente não tá incentivando ninguém a se drogar. Tem o Mamute, né, que é muito bom. O tapa na Pantera. E o vídeo que tá aqui, pau a pau com o Jeremias, o do Maconha Estragada. Porra, cara. Esse eu confesso que eu nunca vi. O do Maconha Estragada. Tu já viu, não sabe? Eu já vi, não sei. O cara que foi preso, maluco, começa a contar a história de ET, cara. Porra, não vi mesmo, não. Porra, imagina que foda. Eu vou botar no YouTube. Sempre tem um repórter filho da puta, né? Ah, o senhor bebe cachaça? Tu vê, cara, que é repórter de cidade do interior, cara. É aqueles caras que ganham a vida como padeiro e repórter, sabe? Repórter nesse hobby. Aí os caras pegam um cachaceiro desse que quer zoar. Cara, tem aquele vídeo Feira da Fruta, que os caras... Eu acho que isso foi há muito tempo atrás. tinha dois amigos que eles tinham um videocassete importado que eles conseguiam gravar o som. Aí eles pegaram daqueles episódios da série do Batman antiga e redublaram. E depois caiu na internet, cara. É o vídeo do Feira da Fruta. É um vídeo do Batman viadinho, cara. É muito engraçado. E depois disso, cara, que veio toda essa parada de redublar, sacanear tudo. Por isso que tem esse aí que está na nossa lista. Qual é, Jefferson? O Chaves Maconheiro, né, cara? Que é um clássico aqui do Brasil, né? Tráfico na Vila, né, cara? É. Tráfico na Vila é foda. Esse vídeo é demais, né, cara? Com 100 prostitutas. O humor stand-up invadiu, né, cara? Invadiu. É a nova classe de humor, né, cara? Sabe aquele humorista negro que fica falando mal? A sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que quando, sabe? A piadinha começa assim. Uhum. Ou aquelas outras do estilo. Toque, toque, quem é? Sou eu. Ah, tá, sabe? É, não, cara. Diz... O mais legal do comédia stand-up é a tradução pro português que os caras fizeram. Comédia em pé. É, mas, que legal. Mas pior que é, né, cara? Que legal. Mas Joseph Klimber, cara. Eu, ninguém me falou do Joseph Klimber. Eu tava procurando um vídeo, não lembro, cara, qual, e eu achei. Vídeo, cara. Moleque, é muito engraçado, cara. Eu vi umas 50 vezes e eu acho que eu ri nas primeiras 49. É, e porque é maneiro, ele é Joseph Klimber, cara. E só isso já. O maior exemplo vivo de perseverança, né, cara? Não, cara. Olha, eu queria ser irmão desse cara. E hoje ele ganha a vida como peso de papel, né? Não, porque cara, a vida é uma caixa assim, de surpresas. O humorista que vai fazendo o Joseph Klimber, cara, quando ele olha puto pro outro, cara... Ah, cara... E os outros vídeos também dessa companhia são bons também, não só isso. Ou os melhores do mundo, cara. Só Hermano Ateu na Terra de Godard, né, cara? Já viram? Não, isso eu não vi, não. Mas porra, depois de ver. Com esses os melhores do mundo aí, tem que tapar uma pauta. Não tá aqui na minha pauta. É... Nós na fita? Os 10 necessários. Os 10 necessários não é do traficante gay, cara? É o traficante gay. Tá aí na puta, cara. Tá? Traficante gay. Ué, tá o mesmo. Traficante desculpa, gay, cara. Vou te botar pra me pegar, hein? É, não, muito cara. Bom, olha, cara. Os traficantes gay e o Joseph Klimber são muito bons, cara. É, pode? São bons mesmo. É verdade. Tem PlayStation 3? Tem PlayStation 3? Esse é legal mesmo, mas eu não vi tantas vezes. Eu não me lembro. É, boa, um bom cara. Vídeo, cara. O do traficante gay é um bom vídeo. Tanto que o cara ganhou um empreguinho lá, né, cara? Agora ele leva café pro pessoal do Pânico. Acontece, né, cara? Pô, cara, outro vídeo também é muito bom. O Internacional, né? É. Ahmed. Terrorista. O Chapoto. Silence. Aquele. Cara, muito bom. Assim, e a piadinha do padre do judeu? É, cara. Caraca, assim, cara. Não vamos matar, não, que deve ter algum desgraçado. Sabe que ainda não viu, né? Veja, cara. É isso bom. É quase spoiler. A gente vai colocar o link aí no post pra. É, cara, galera. Klimber, ninguém vai entender como escrever essa porra. É, e o Klimber não, mas o Arquimedes, terrorista morto. Na pauta, tá bom? E assim, o legal do terrorista morto e do Arquimedes é o ventrílogo, cara, que faz, cara. O cara é um gênio. O cara, porra, ele fala sem abrir a boca, o cara do capeta. Não, é medonho, cara. Vejam os vídeos deles que vocês vão ver qual é. O que é evolução? Cara, a expressão do boneco também é muito foda, cara. O boneco mexe o olhinho. É, cara. Ele fica olhando pra plateia assim, velho, cara. Muito fodido. Mas tu tem é que ver. Mesmo. Esse cara tem um. É parênteses aqui, tá? Esse cara tem um outro personagem que não tem expressão nenhuma e é foda ainda assim, cara. É impressionante. O cara tem talento. Categoria safadeza. Cara, só no Brasil. Acompanha o raciocínio. A mulher famosa. A mulher resolve dar na praia. Certo? Cara, a mulher é filmada. E bloqueia o YouTube por causa disso? Que porra! Desgraça, né? Não, apesar de que o YouTube é bloqueado em outros lugares, mas por causa do comunismo. Não, pô, cara. Mas, meu Deus do céu, cara. Vai bloquear um site que milhares de pessoas acessam por causa de um vídeo de uma mulher que fez merda, né, cara? E ela foi desgraçada, né, cara? A filha da puta depois chegou, aí falou, não, gente, eu não queria isso. Sendo que no dia anterior ela tava lá, ô juiz, filha da puta, eu vou te processar, hein? Eu não queria que bloqueasse o YouTube, eu só queria que destruir o site. O YouTube. É. Não, só queria destruir o site, né? O juiz, cara, muito inteligente, esse cara era um gênio. É um cara que entende como a internet funciona, não, né? Ele falou que queria bloquear só aquele vídeo. Ah, tá. Genial. Mas o objetivo era esse mesmo, né? Só que é impossível. Como que eu tô vendo esse vídeo, cara? Por que que você, sei lá, não acaba com a internet no Brasil? Ninguém mais viu. Você não. Mano, aí alguém grava em VHS, DVD, né, cara? Ainda vai circular por aí. O pessoal ficou puto. O pessoal queria matar a Cicarelli na época por causa desse maldito desse vídeo aí, cara. Cara, falando em safadeza, tem o vídeo também que é antigo. É o vídeo do velhinho que comeu e não pagou, cara. Que filho da puta. É repórter da SBT ainda perguntando, né? Esse mesmo, fez direitinho, né, cara? Caralho, assim, moleque. Cara, é um repórter famoso do SBT, cara. Um cara bem canastrão mesmo, cara. Assim, fez direitinho. Mostra a decadência do Silvio Santos esse vídeo, cara. Porque o repórter foi não, lá. Não, cara, não diga isso. corromper, tá só bom. Porque o Silvio Santos fingiu que desculpa, morreu, pra, quase matou as velhinhas, falou, vendi o SBT pro Boni e tô morrendo ano que vem. Não, cara, mas esse velhinho, cara, o repórter foi lá e foi tirando as coisas dele, né? Então, mas então, o que, é que ela fez? Aí o velhinho fala lá, né, que ela pagou essas coisas, né? Que vocês vejam o vídeo pra saber. Cara, falando em safadeza, isso não é bem safadeza, assim, mas é um vídeo musical que também vai libertar você quando você ouvir. É um vídeo bem velho, ganhou prêmio essa porra. Sério, cara. Ganhou. Qual, qual? Vai tomar no cu. Não é pra você, Matheus, é o nome do vídeo. Vai tomar no cu, é top 10 ali, hein? É top 10, cara. Vai tomar no cu, na época foi incrível. Tava em todos os celulares. Nada, vai tomar no cu, tem 20 milhões de acessos. Todo mundo tomando no cu. Aqui, né, momento respeitoso, porque iremos falar de ninguém mais, ninguém menos do que o homem, a lenda, o mito, Chuck Norris, cara, o maior exemplo vivo de masculinidade e fodicidade que existe no universo. É, cara, ele ultrapassou o Sly, né? Cara, ele é o cara, porra, papai. Pena que o filho não deu certo, né? Pô, cara, acontece. Mas assim, eu tenho um amigo que está aqui hoje presente. Eu não sei quem é. E assim, existe a verdade indubitável número 72 que diz que se você colocar Chuck Norris na resposta da prova, a resposta é certa, porque Chuck Norris é a resposta para todas as perguntas. Só que esse meu amigo não tirou 10 na prova. Por que será? Porque ele escreveu errado. Chuck Norris errado. Cara, isso devia ser considerado blasfêmia, né? Na verdade, cara, é porque Chuck Norris foi misericordioso, porque ele não deveria ter mais c*** depois dessa. E eu posso garantir que ele ainda tem. Mas é um c*** que não sente nada, como vocês perceberam no começo do podcast. Mas, cara, são uma porrada de verdades indubitáveis sobre Chuck Norris. Cara, Chuck Norris foi assim, um cara que renasceu das cinzas, né? Literalmente. Pô, cara. Porque é um cara que passa de Braddock a gênio do universo, maluco. Não, e o filme. E o filme do Sessão do da House Tarde, Key, lá. Cara. O filme do Howard Hawks, como é que é o nome? Guardião da Floresta, sei lá. Pô, é aquele vira urso, cara. É, vira urso, cara. Papai Porra. Urso o nome do filme. Não, não, é irmão urso, rapaz. Pô, mas aquele filme é foda, cara. É demais, Porra. Né, cara? Ah, cara. Por isso que tá passando na Sessão da Tarde, aquela, que é maneiro. Aquela camisinha com o símbolo da Pepsi, com a latinha da Pepsi do lado e ele dando joinha, muito foda. É, Chuck Norris aprova, caralho. Bagafocast, Chuck Norris aprova, cara. Então, porra, realmente, né? Realmente, cara. O Chuck Norris é um cara que merece, porque ele fez Braddock, se redimiu e virou o quê? Cara, ele desafiou o diabo, né? O diabo desistiu. Sly, né? Né? O diabo desistiu e hoje em dia ele joga um truco todas as terças e quintas no inferno. É, né, pô? Não, olha só, ele enganou o diabo, cara. Ele vendeu a alma pro capeta pra conseguir profanar o Roundhouse Kick, executar com maestria. Só que o diabo não pensou. Porra, esse chute pode me matar. Aí então o Chuck Norris ameaça o diabo. Devolve a minha alma, senão eu te dou um Roundhouse Kick. Aí hoje ele joga um truco, sem valer o toba, na quarta. Pô, e a coisa mais incrível, cara. Sabe como é que o Chuck Norris faz a barba quando ele faz? Ele dá um house round kick na própria cara, sabe por quê? Nossa. A única coisa que corta Chuck Norris é Chuck Norris, cara. Chuck Norris, né, cara? É, a Samara, cara, do chamado, ligou pra ele. Aí ele atendeu. Alô, aqui é da casa do Chuck Norris. Aí ela. É engano, desculpa. Mas agora vamos falar de outro ser também. Indeputável. Fodacidade. Pô, cara, esse ser aí, ele é incrível. É, né, o cara, o monstro, a lenda, o mito. O Mafadafo, cara. Porra, aquela figura marrom, aterrorizante. Eu tenho medo. Ó, cara, pra ele fazem um papelzinho de montar, porque Chuck Norris não. Não, cara, é verdade. O único bicho que Chuck Norris considera respeitável é o Mafagafo. É o Mafagafo, verdade. Com certeza. O Mafagafo, né, cara, ele é uma figura do folclore nacional, né? Todos sabemos disso. Só que só noob chama de Mafagafo, né? Nós somos íntimos dessa figura. É claro, com certeza. Magafo, né, cara? Magafagafo, irmão, seu pagão era aí. Eu vou soltar o Magafagafo atrás de eu você. Eu chamo de Magafo, cara. foi mal. É o nome carinhoso, é apelidinho do coração. No final de semana, churrasco. Churrasco, né? Já tá rolando um clima entre geral. Opa. Cara, eu queria virar um produtor de cinema fodástico, um cineasta do caralho, só pra fazer um filme de terror japonês com uma gafa gafa. Tem que ser japonês, né? Tu ia produzir um Godzilla. Por que será que tem que ser japonês? Sem Godzilla, né, cara? Ia ser uma gafa. Porra. Quem aí consegue falar o nosso mantra sagrado? Quem desmafagar o mafagafinho, bom desmafagafizador será. Alguém consegue? Eu sei falar isso, mas se for falar duas vezes, abre uma fenda no universo. Exatamente. Uhum, por isso que se duas pessoas acertarem isso ao mesmo tempo, juntas, fazer aquela dança do Dragon Ball, abre uma fenda. Aliás, se você proferir essa frase uma vez, se você não tiver um certo grau, assim, tiver um rank, assim, na religião, uma gafa-gafa... Um iniciado. Se você for um profano, não faz. Se você não for nível 12, já era. É, cara. Se teu skill não for 80, não 80, fodeu. É que nem falar, eu matei Joana Dark em frente ao espelho do armário, né, cara? É, cara. Coisas ruins podem acontecer. Verdade. E a gente fez isso tudo pra chegar ao tópico principal, né? Dominação global via Google. É, cara, porque o Google sabe tudo. O Google sabe quem você é pelo Orkut, quais são as suas ideias pelo blog, os vídeos que você gosta de ver pelo YouTube, onde você quer morar pelo Google Earth, né? E os lugares que você quer visitar. Sabe tudo. Pelo Gmail, lá o Gmail, né, cara? Ele sabe tudo sobre sua vida. Sabe com quem você fala? Se você usa o Google Talk também, cara, fodeu. Sabe das coisas que você gosta com os feeds, RSS? É porra toda. Sabe onde você está e pra onde você irá. É, cara, tudo sobre você. O Google é seu pastor e nada lhe faltará. Ou não. Ou será que não? Em tudo em menos de um segundo. É, cara. É, a gente tá aqui e vai falar porque o Google criou isso tudo. Criou ou comprou, né? Orkut. Criou não, né? Comprou, né? Comprou tudo. Pra dominar o mundo, cara. O Google, é a única realidade. Os caras do Google criaram uma forma de pesquisar na internet, num servidorzinho há mais de 10 anos atrás, e, sei lá, por algum motivo, eles dominaram o mundo. É. Ou o Pink e o cérebro estão por cara, trás disso. Cara, na verdade, isso aí é o que eles querem. Meu Deus do céu, o Matheus descobriu agora. É o que eles querem que você pense. O Google, na verdade, é soviético. Eu não queria ter que falar isso aqui porque eu sei que eu não vou conseguir voltar pra casa, mas é, o Google é soviético, a União Soviética não acabou. E a mãe russa te protegerá, né, cara? É, cara, não, eles fizeram aquilo pra dar uma enganada nos americanos, que são os fracos da história. Vou falar, tu é o filho do Stalin. Sou mesmo, cara. Mas é uma audácia da Rússia, né? Criar lá no Vale do Silício a base de operação e foda, hein? Cara, porque, pô, tem que tirar. Estão infiltrados. Tudo um plano, né, rapaz? Vamos lá. Podcast passado, que eu não deixei o Jefferson falar, eu interrompi ele no momento crucial. Mas hoje ele vai falar, hein? Hoje ele diz pros ouvintes: Jefferson, o que é o sistema, cara? O sistema. O sistema é a mão invisível que. O Google Laranja da Sociedade. Então, queridos ouvintes, está ficando por aqui a segunda edição do MagafoCast. Se você gostou, ajude a gente, espalhe esta porcaria por aí, mande link para todo mundo. E se tu não gostou, manda pra aquele cara escroto que tu não vai com a cara, que tem um inimigo esperto, que... Fala assim, ouve essa parada aí que é maneirona, sabe? Fode com o cara. É isso aí, beijo no coração e golimá. Tchau, tchau. Abraço do Mafagafo. Mas e aí, mano? Quanto vai ser o cachê lá que o Google que tu conseguiu lá do Google, rapaz? Pô, cara, não vai ser muito não, mas eu vou dar uma olhada aqui na conta do PayPal, ver se eu consigo tirar hoje. Já é, velho. Tô precisando sair com a minha. Esses caras aí do Google, porra, querem dominar o mundo, mas não só do cascalho.